as estantes, em livros pendurados na estante. Cheguei no Brasil, na terra azul de anil. Backpack from Chernobyl, logo mal de Chernobyl. Atômica. E os meios que eu uso, baby, eu nem te conto. Meus livros não tem ponto, não peço desculpa. Eu escrevo Deus com letra minúscula. Cheguei no